Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos início agora na Boa Nova ao programa Palavras de Esperança desta semana. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, 14º domingo do tempo comum, então deste dia 30 de junho. Hoje, a participar no nosso programa, temos o seu padre Pedro Simões, que saúde. Seu padre, muito bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais este programa em que queremos partilhar esperança a todos quanto estão na nossa companhia semanalmente. Bom dia, Liliana, saúde desde mais os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Boa Nova FM. É com muito prazer que também me encontro aqui mais uma vez. Muito obrigada. Seu padre, temos então a liturgia para interpretar, a liturgia da palavra do próximo domingo, mas antes disso está quase a chegar o dia da peregrinação a Fátima. É verdade, portanto terminamos com a cereja em cima do bolo, com a habitual peregrinação diocesana a Fátima, que juntará certamente a maior parte dos presbíteros que estão ao serviço da mesma diocese, bem como os demais irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que estão mais, digamos assim, implicados na vida do dia-a-dia das dioceses e das 269 paróquias que as compõem, não é? Portanto, é uma peregrinação diocesana. Todos são chamados a participar nesta peregrinação. Nesta peregrinação, todos eles, sim, sim. Uhum. Normalmente são até as pessoas que estão mais implicadas na vida pastoral. Mas sempre vai um ou outro irmão, mesmo não estando ligado, digamos assim, mais diretamente, vai com a sua presença nas missas ou celebrações da palavra dominicais, não é? Portanto, e o Conselho de Oliveira do Hospital também não é exceção, não é? Exatamente. Portanto, está a ser preparada toda a logística para esta peregrinação. Portanto, autocarros, será sim, por aí, sim, não é? Está a ser preparada da melhor forma possível também isso, exatamente. Uhum. Qual é que é o dia, seu pai? Dia 6 de julho. Dia 6 de julho, isso sim. Dia 6 de julho é um sábado. Ah, um sábado. Portanto, sim. E o seu pai também vai? Em princípio, não. Não, há sempre alguém que tem que ficar. Há sempre alguém que tem que ficar. Essa é a mesma questão. Exatamente. Há sempre alguém que tem que ficar a assegurar os serviços mínimos. Pode dizer-se assim, não é verdade? Mas é uma peregrinação importante. É uma peregrinação importante, sim, senhor. Há muitas pessoas. Eu diria até que é o momento da diocese. Se calhar em pé de igualdade com as ordenações, digamos assim, mais especiais, não é? Porque mostram o dinamismo, a criatividade e a comunhão e a fraternidade que existem entre todos aqueles que configuram a sua vida e a sua forma de ser e de estar no mundo a Jesus Cristo, não é? E depois lá no santuário haverá também uma celebração, provavelmente várias celebrações presidida pelo seu bispo. Sim, todas as celebrações serão presididas pelo nosso bispo, exatamente. Portanto, começarão como é habitual na Capelinha das Aparições, com a recitação do Rosário, e depois, terminada a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições, farão a procissão solene em direção à Basílica da Santíssima Trindade, onde depois vai ser celebrada a missa solene, digamos assim. Normalmente é uma missa votiva dedicada a Nossa Senhora, porque nós, Igreja Católica, convidamos os irmãos e irmãs em todos os sábados a rezar uma missa votiva por Nossa Senhora, não é? Um aspecto da vida de Nossa Senhora. Como mãe da Igreja, mãe de Deus, serva de Deus, etc. Ainda há as inscrições abertas ou nesta altura já? Neste momento as inscrições estarão encerradas, pelo menos até amanhã, dado que temos andado com alguns problemas logísticos em relação à questão dos transportes. Claro, tudo tem que ser acautelado. Exatamente. E não pode ficar ninguém de fora, não é? É verdade, alguém que se escreva a última esperemos agora. Esperemos que não. Depois não pode não ter lugar no autocarro, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, portanto que corra tudo pelo melhor. Será então no próximo sábado, dia 6. Não havia de correr na Cova da Iria, tudo claro. Bem, não é? Todas as pessoas se sentem bem, sejam crentes, sejam descrentes, sejam cristãos, sejam muçulmanos, sejam budistas, já lá vi tudo. É verdade. Eu tive a graça e o privilégio de trabalhar lá nas férias grandes durante os meus 7 anos de seminário. Muito bem. Julho, agosto e parte de setembro eram feitos lá. Aliás, o que é que fazia lá? Ainda não era padre, não é? Acolhimento, era seminarista. Acolhimento aos peregrinos. mas recebíamos. Era um trabalho... Pago? Era um trabalho remunerado. Muito Aliás, bem. O meu objetivo principal também era esse, porque precisava de pagar a minha carta de condução e de comprar o meu primeiro carro. E de modo que... Ia fazer o que gostava também, ia fazer ao mesmo o que gostava, tempo, não é? Junta-se o útil ao agradável. Muito bem. E de modo que fiz lá grandes amigos no santuário, desde o Monsenhor Luciano Guerra... digamos assim, e depois os capelães e até os vigilantes sacristães que lá estão, não é? Que não são propriamente seguranças do santuário, mas têm esta designação de vigilantes sacristães. Há muita gente que trabalha ali, não é? Sim. Uma pessoa nem tem noção. É uma média empresa. É verdade. Média grande. Porque há muita gente que está ali, pronto, que trabalha ali, que faz daquilo a sua vida, profissão, não é? Sim, a sua vida, sim, porque estão ali todos os dias, fazem. É preciso tratar todos aqueles espaços. São três turnos alternados, portanto, 24 são 24 horas. Portanto, o santuário não fica sem ninguém, tem sempre pessoas a trabalhar. Sim, muito sim. Bem. Muito bem, falámos então aqui desta peregrinação. Seu Padre, concentramos-nos então na liturgia, não é? Deste domingo, trata-se do 14º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro da sabedoria. Nesta primeira leitura, um sábio de Israel ensina que Deus criou-nos para sermos eternos. Sem dúvida alguma. Antes disso, eu gostaria de fazer uma planificação acerca do tema geral de todas as leituras, através de duas interrogações muito pertinentes. Portanto, nascemos para viver ou para morrer? Será a morte o objetivo ou a intenção última do projeto de Deus sobre o homem? Ou nem por isso? Né? Porque as leituras andam um bocadinho à volta desta questão da morte. Né? Toda a gente sabe que ela existe e que ninguém pode escapar dela, pelo menos morte biológica, mas pouca gente se atreve a falar na praça pública dela. Porque será? É verdade. É? Será? É engraçado. A morte. Não é? Porque será? Não é? Se calhar muitos tendem a não falar porque grande parte de alguns irmãos nossos não acreditam, não é? Na vida plena e na vida eterna, como nós acreditamos cristãos, e é melhor, como é um assunto muito delicado, é melhor não falar nele, não é? Porque quem... Como é que quer dizer? Longe da vista, longe ou do coração. Tema, longe do coração. Né? Mas para nós cristãos não devia ser assim. E às vezes também é assim, igual à situação dos descrentes. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos ter aquela ousadia que São Francisco teve no século XIII, de chamar à morte irmã. Né? Porque a morte é a coisa mais natural que nos pode acontecer connosco. Né? Porque todos nós nascemos, crescemos, e depois mas morremos. O seu Padre, só o termo morte é pesado, não é? Morte. Não, engraçado. Não encaro dessa maneira. Não. A morte é vida. Natural. A morte é... Aliás, todos nós já vimos quase certeza absoluta algum filme de Hollywood norte-americano e sabemos como é que é, digamos assim, depois do funeral, a cultura norte-americana festeja a morte. É? Depois de ir enterrar ou sepultar o defunto, o que é que vão fazer? Champanhe, uma festa, bolos, não é? na festa do defunto, na casa do defunto. Portanto, mostra que de facto os cristãos norte-americanos, sejam eles católicos ou protestantes, aqui não interessa, são cristãos, não é? Têm uma familiaridade com a morte que nós não temos. Nós tendemos até a escondê-la, não é? Porque é que quase todos usam óculos só quando vamos ao cemitério, quando assim também o tempo proporciona, né, para esconder as lágrimas do sofrimento, para esconder o próprio sofrimento que a morte provoca e gera na nossa vida e no nosso coração. E não deveria ser assim. Nós, como cristãos, deveríamos estar familiarizados com a morte. Porquê? Porquê é que devíamos estar familiarizados com a morte? Porque nós acreditamos na vida, na eternidade. Para além da morte, né? E o Livro da Sabedoria toca um bocadinho este aspecto. O Livro da Sabedoria tem uma particularidade. É o livro mais recente do Antigo Testamento. Talvez tenha sido escrito ali 50 ou 60 anos antes do nascimento de Cristo. Portanto, já é um livro cheio e imbuído do pensamento da ressurreição dos mortos, que estava muito afincado na vida e no coração dos judeus que se encontravam dispersos na diáspora. Sobretudo na zona de Alexandria, que fica a norte do Egito e que terá sido, digamos assim, a origem do autor desta carta, deste livro, não é? Este sábio fala-nos que de facto, a morte não pode ser encarada por aqueles que têm fé em Javé, o Deus vivo e verdadeiro, não só do ponto de vista biológico. Ele dá aqui uma catequese acerca dos três primeiros livros do livro do Gênesis, curiosamente, não é? Sobretudo, a queda do homem. Porquê é que existe morte? Liliana, porquê é que existe morte? Porque existe a vida. Mas a morte existe foi a morte? Inventada ou querida por Deus? Não. A morte não foi querida nem inventada por Deus. Deus foi. Inventou, entre aspas, inventou não. Criou a vida. A morte aparece-nos depois como um acidente da vida. De percurso, não é? Não provocado. Do momento de Adão e Eva, não é? Mas provocado e gerado por nós. Sim. Sobretudo através do chamado mito do Adão e da Eva, não é? Uhum. Que simbolizam o primeiro homem e a primeira mulher. Que se deixaram ir na conversa da serpente, não é? A inveja do diabo a funcionar, não é? Porque qual é a inveja do diabo? A inveja do diabo é a vida plena, eterna, gratuita e desinteressada que Deus tem para oferecer à humanidade. E o diabo é contra isso. E faz tudo o possível para levar o homem a contrariar a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. O sábio está-nos a falar da autossuficiência. Quando o homem se sente o centro do mundo, o centro do universo, esquecendo que tem alguém acima dele, que é o próprio Deus. E que para nós cristãos é Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus connosco. Mas é preciso trabalhar para essa vida eterna, não é, seu padre? Sim, todos os dias. Todos os dias. Quando é que nós começamos a morrer? Quando nascemos. Quando é que começam a aparecer as primeiras gelhas? É quando saímos do ventre da mãe. É logo. É quando saímos do ventre da mãe. É portanto, verdade. Ou seja, já estamos sujeitos à vã situação do mundo. Isto é, às insídias da serpente, à inveja, à intriga, à mentira, à autossuficiência. Tudo isto são mecanismos que geram morte em nós. Uhum. Não morte biológica, porque essa virá, naturalmente, mas morte ontológica, isto é, a morte do nosso ser. Porquê? Porque priva-nos daquilo para o qual Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E criou-nos para quem? Para o bom, para o belo, para o verdadeiro. Não é? Aquilo que o São Tomás de Aquino depois, na Idade Média, vai chamar os transcendentais do ser. Não é? Isto parece uma aula de filosofia. Mas é importante para nós percebermos e entendermos isso, porque nós num mundo e numa sociedade não só tecnológica, mas agora, como o Papa Francisco diz tantas vezes, tecnocrática, quer dizer, história e filosofia não fazem parte desse vocabulário, não é? Uhum. E é importante nós muitas vezes recorrermos também a isso para percebermos que não somos só o que fazemos, somos o que somos. Muito não é? Bem. Somos o que somos, não somos só o que produzimos, não é? Temos um ser, não é? Temos um corpo, certo? Mas temos também uma alma e um espírito. E é importante não nos esquecermos disso. Sim, cada um tem a sua. E falhando um, falham os outros. Né? Falhando um, falham os outros. E ninguém é igual. É verdade, sem dúvida. Seu padre, avançamos então para a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Nesta leitura, Paulo de Tarso, a propósito de uma questão concreta, que é o apoio a uma igreja que passa por dificuldades materiais, convida-nos a encarar a vida a partir de um dinamismo de amor. Sem dúvida alguma. Aliás, eu farto de dizer isto muitas vezes. Nós hoje somos cristãos, devemos muito a este homem, a São Paulo, que conseguiu, digamos assim, adaptar a sua linguagem, os seus métodos, o seu dinamismo, a sua credibilidade a todos os povos de culturas diferentes que foi encontrando ao longo do caminho, quer dizer, não é? Ele também era um cosmopolita, não é? Digamos assim. Hoje, Paulo seria certamente uma pessoa altamente urbana. Não é? Capaz de dialogar com budistas, com xintoístas, com hinduístas, mas recentrando a vida do ser humano no essencial, que é Cristo, que é Jesus, não é? E Paulo aqui, mais uma vez, escreve esta carta no intuito de ajudar a igreja de Jerusalém, que curiosamente era a igreja das igrejas mais pobres que existia. Era a mais antiga, mas ao mesmo tempo também a mais pobre. Porquê? Porque mais perseguida pelas autoridades quer romanas, quer judaicas. E Paulo, quando escreve esta carta, está a falar-nos da chamada coleta. Paulo, à medida em que ia formando as comunidades, não ficava eternamente nessas comunidades. Deixava depois pessoas encarregadas por cuidar dessas comunidades e ia partir para fundar outras novas comunidades. E ele, quando passava segunda e terceira vez, passava, sobretudo, para apelar às comunidades para a chamada coleta para a Igreja de Jerusalém. Os coríntios tinham uma particularidade. Eram demasiados materialistas. e partilha era coisa que não existia na vida e no coração dos cristãos de Corinto. Isso é que era de mal. Modo que Paulo, partindo da experiência de Jesus Cristo, pobre, mas ao mesmo tempo rico, convida os cristãos de Corinto à partilha, não é? É célebre aquela expressão que nós vamos ouvir no domingo, nesta segunda leitura, não é? Cristo verdadeiramente enriqueceu-nos com a sua pobreza, com o seu despojamento, com a sua partilha em prol da humanidade. Por que não nós também fazermos da mesma forma? Não só do ponto de vista, digamos assim, do nosso tempo e da nossa presença, mas também até do ponto de vista monetário? Logístico, monetário, por que não? Não é? Custou entrar na vida e no coração dos coríntios, mas ele depois serve-se de algo que era muito importante para os cristãos e para os judeus de origem grega, fossem judeus ou fossem pagãos, que é a questão da igualdade. A igualdade na Grécia é uma virtude muito apreciada, uhum. Não é? E Paulo compara a igualdade à partilha, não é? Se tu tens a mais e o outro não tem nada, dá aquilo que tens a mais àquele que não tem nada para ele se tornar mais próximo de ti. Por que não? Isso era o ideal, não é, seu pai? Isso era o ideal. Não, atenção, é ideal, mas é possível. É ideal e possível. Nada do que nós encontramos na Sagrada Escritura é impossível. Há coisas mais difíceis e mais exigentes e duras, sim, mas nada é impossível naquilo que nós encontramos como propostas na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até ao Novo Testamento. E esta proposta de Paulo é algo que poderá estar, digamos assim, ao alcance de todos. Sejamos nós ricos, não precisamos ser milionários, né? Basta sermos remediados, não é? É importante a esmola, é importante a partilha. Aliás, muitas vezes o meu colega, o Padre António ajuda muitas pessoas que às vezes vão bater à porta da nossa porta, e eu também de vez em quando, não tantas vezes, confesso, mas também ajudo de vez em quando. Mas o Padre António é muito despojado a esse nível. Às vezes até irrita-me com isso, curiosamente irrita-me com isso. Mas porquê? O Padre António está a agir como o Paulo, não é? Porque, e há uma frase que ele me diz que me marcou muito, não é? Nós depois de cá no final dos tempos, quando partirmos deste mundo, quem nos vai valer são os pobres, não são os ricos. E esta frase ficou-me, não é? Engraçado. Podemos não receber cá, mas receberemos lá. É curioso. Com esse pensamento, não é? É um pensamento altamente paulino. Claro. Não é? Dá. Dá porque também não sabes o dia de amanhã. Amanhã também podes precisar, e depois como é que é? Não é? Curioso. É colocar em prática, não é, seu curioso. Padre? É colocar em prática. Seu Padre, vamos então olhar para o Evangelho, segundo São Marcos. No Evangelho mostra como Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe confiou, dar-nos vida, ao curar uma mulher de uma hemorragia que a mantinha presa a uma vida sem horizontes, ou a pegar pela mão uma jovem para resgatar da morte. Duas curas, dois milagres que nós vamos, digamos assim, escutar nesta passagem do Evangelho. O que é que isto tem a ver com o nascemos para viver ou para morrer? Tem tudo, não é? Porque quando existe uma cura ou um milagre, é sempre porque há algo de maléfico ou de mal, seja ele físico, seja moral, seja espiritual, seja psicológico, que agarra-se ao ser humano, não é? E Jesus veio precisamente para isso. Eu não vim chamar os justos. Vim chamar os pecadores. Eu não vim chamar os sadios. Eu vim chamar e curar os doentes. Não é? E digamos, o tempo comum, este tempo litúrgico, reflete-nos precisamente isso. Uhum. Não é? O dia-a-dia, o cotidiano de Jesus, sobretudo nos três últimos anos da sua vida pública. Não é? Ele vai se cruzar com muitos rostos e vai dar confiança, esperança e motivação a muitos rostos pelos quais se vão cruzando com ele ao longo do caminho. Um deles é, digamos assim, este senhor chamado Jairo, que vai ter com Jesus desesperadamente. Porquê? Porque a sua filha estava em perigo de vida e precisava urgentemente que Jesus lhe tocasse e dirigisse umas palavras e a curasse daquela enfermidade que nós não sabemos bem qual é, mas que era grave. Uhum. Não é? Mas pelo caminho, enquanto se desloca para a casa de Jairo, uma mulher toca-lhe no manto, uma mulher que sofria de fluxo de sangue, muito provavelmente seria alguma espécie de transtorno menstrual, uhum, que teria. E os transtornos menstruais no tempo dos judeus não eram vistos com bons olhos. Porquê? Porque se havia ali um problema no sistema reprodutor da mulher, é porque eventualmente essa mulher teria dificuldade a dar vida e a gerar vida. E uma mulher que não desse vida, não tivesse filhos no tempo dos deuses, era desprezada. Uhum. Quer dizer, uma mulher estéril era desprezada, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista religioso. Né? E esta mulher estava desesperada porque queria uma cura urgente para o seu transtorno menstrual, quer dizer. Né? Há 12 anos que andava em médicos e os médicos não lhe conseguiam resolver o problema. Né? E eis que ouve falar de Jesus de Nazaré e vê que ele, por acaso, passava ali perto da sua casa, ou perto da sua terra, e toca-lhe no manto, sem Jesus se aperceber. Jesus apercebe-se que alguém lhe toca no manto, mas não sabe quem é. E ao tocar-lhe no manto, a doença, o transtorno menstrual, o fluxo de sangue, desaparece-lhe. E ele apercebe-se que alguém tocou com força, com intensidade no seu manto. Quem é que me tocou? E ele vira-se para os discípulos e diz: quem é que me tocou? Oh mestre, pelo amor de Deus, então está aqui uma multidão, estão aqui milhares de pessoas, eu é que sei quem é que tocou, se calhar toda a gente tocou. Não é? Não. Houve alguém especial que me tocou. E depois a mulher que foi curada aproximou-se e identificou-se perante ele. Ah! E Jesus vira-se para ela e o que é que ele lhe diz? Vai, que a tua fé te salvou. Ou seja, para a cura, para o milagre, não basta só apenas a ação de Deus. Não basta apenas a ação vertical de Deus para nós. Também é preciso haver a resposta da nossa parte. Do homem para Deus, não é? Resposta vertical e a fé, o acreditar, e horizontal. A fé é o acreditar. Portanto, parte da cura dela foi a sua fé e a sua perseverança em ser curada daquela sua enfermidade. Se houve a fé que nos salva. A fé é que nos salva. A fé move montanhas. Em Portugal temos muitos ditos populares que refletem isso. Mas nós, muitas vezes, no nosso dia-a-dia não nos lembramos disso. Pois não. É curioso. Facilmente se diz, mas depois na prática é mas assim. Temos, até somos ricos nesse vocabulário bíblico. Sim, é verdade. Sem dúvida alguma. Portanto, isto vai. Durante o percurso para a casa de Jairo, onde Jesus ia noutra missão. Uhum. É curioso, tinha como objetivo, digamos assim, a cura da filha de Jairo, mas ao longo do percurso também cura esta mulher com esta enfermidade. Deu-lhe esperança e deu-lhe uma nova vida. Porquê? Porque depois de curada pode ser mãe. Pode gerar uma nova vida ou novas vidas. Né? É curioso, não é? Deus consegue, de facto, dar um sentido mais pleno e mais integrado à morte. Não à morte biológica, porque a morte biológica vai acontecer quer queiramos, quer não. Quer acreditemos na vida eterna, quer não. Jesus Cristo morreu biologicamente durante 3 dias. E só depois ao terceiro dia é que ressuscitou. Portanto, para ressuscitarmos, precisamos de morrer mesmo. Biologicamente. Faz parte. É a condição, como diz o outro, sine qua non para isso. Um facto. Mas depois virá a vida eterna, virá a vida plena. Eu tenho confiança nisso, sinceramente. Muito sinceramente. Tenho. Tenho pena é que muitas pessoas, que às vezes até praticam, e vão aos funerais todos, isso tudo, vivam naquele desespero. Mas, também porque se padrão uma é curioso. Não é? Bem, o meu colega no presbitério diz: isso é enquanto tens 37 anos. Quando chegares aos 63 anos, já não pensas assim tanto. E às vezes. Pode ser disso, não sei. A ausência, a perda física de alguém que está connosco, não é? Certamente, pois. Ainda que acreditemos ou não na vida eterna, mas há a saudade que fica daquela pessoa, não é? A pessoa presença sim, física. Sim, mas isso é de quem fica. Quem fica. Eu estou-me a debruçar em quem parte. Em quem parte. Não é quem fica, sim. Em quem parte. Uhum. É em quem parte. O sofrimento maior é em quem fica, não é quem parte. Pois. Na minha perspectiva, digamos assim. Sim, não é? sim. Porque às vezes existe aquela expressão popular: coitado é de quem parte. Não, eu até acho que é que é o contrário, é coitada de quem, tenho, é de quem fica. Também partilho da sua opinião, tenho, mas tenho também já opinião. Me disseram porque, que quem fica governa-se. Porque nós ainda... e quem partiu já não há nada a fazer. Cada caso é um caso, como diz o outro, não é? Cada caso ouvi, é um caso. Já ouvi essa resposta, quem fica governa-se, agora quem partiu também. É que já não há nada a fazer. Sem dúvida alguma. Para a vida terrena. Mas no ponto de vista espiritual é um bocadinho assim, é mais doloroso para quem fica do que para quem parte, porque para quem parte terminou a dor, a tristeza e o sofrimento. Eu partilho da sua opinião. Portanto, na minha opinião, e sobretudo quando são aquelas mortes tão ingratas, filhos que perdem, pais que perdem os seus filhos, sim, portanto, sim. Situações que não são o comum, não é? Ou que é não verdade. Deveriam acontecer, também partilho da sua opinião, mas também já tenho ouvido essas respostas de que quem fica orienta-se, quem vai é que já não tem a oportunidade. Mas sabe uma coisa, para o homem e a mulher que têm fé, Deus cura tudo. Deus cura tudo. Quer aqui nesta vida terrena e visível, quer na vida eterna e invisível. Portanto, Deus cura tudo. Muito bem. Portanto, e lá nos encontraremos todos no mesmo sítio, se Deus quiser. Vamos. E se assim o merecermos. Pois. E se assim o merecermos também. É por isso, eu há bocadinho dizia que é preciso trabalhar para isso. É preciso trabalhar. Trabalhar. E o trabalho, digo-lhe uma coisa, o trabalho é até o nosso último fôlego. Mesmo que estejamos presos a uma cama durante anos e anos e anos, não é? Mas até o nosso último fogo, isso é. É verdade. Seu Padre, estamos a terminar o programa de hoje e temos uma sugestão bem bonita que nos traz. Quer apresentar, por favor? Sim, é uma sugestão musical. Toda a gente certamente já ouviu falar nos Chutes e Pontapés. É a minha banda preferida. É? É. Ah, a minha não é, mas é. Gosto dos Chutes e Pontapés. Gosto quer de rock forte deles, quer de um rock mais suave e tranquilo. Eu gosto sobretudo das mensagens que nos transmitem. Ah, ok. Portanto, esta mensagem tem uma mensagem muito bonita. Portanto, o tema é Manhã Submersa. Uhum. É um tema bonito. Por acaso, ontem vinha a escutá-lo, quando vinha da reunião, que é no RFM, naquela parte do... das músicas mais reflexivas e por acaso ficou-me no ouvido, não conhecia o tema já é, já é de 2000, portanto já tem 24 anos, portanto, não conhecia este tema, portanto, mas gostei é um tema muito bonito, eu gosto muito. Estamos já a ouvir em som de fundo, vamos ouvir a mensagem que este grupo tem para nos transmitir. submersa dos chutes e pontapés que nos trouxe hoje aqui o Sr. Padre Pedro Simões, e partilhava consigo que esta é uma das minhas bandas preferidas, Sr. Padre. Sabe que isto, os anos já lá vão, e esta era a banda da minha geração. Muito bem, sim, senhor. Bem, bem, pronto. Bem. Mas de facto esta música é muito bonita, e tal como outras que os chutes e pontapés têm criado, sejam novas, mais recentes, sejam aquelas mais antigas. Muito obrigada por esta sugestão, Sr. Padre. Nada, por acaso foi uma música que ontem à noite me chamou a atenção, de regresso a casa, depois de um dia de trabalho também ele um bocadinho intenso, portanto, e foi um bom terminar bem, de dia. Não é? Caiu-lhe bem este tema, bem, não é? Passou bem, a avisar. Sim, às vezes há músicas que fazem milagres, não é? Verdade, quando estamos verdade, assim mais cansados, chateados, sem ouvir dúvida, assim algo que nos possa relaxar é sempre importante, sem não é? Dúvida alguma. Muito sem obrigada. Sr. Padre, damos então por concluído o nosso programa de hoje, das Palavras de Esperança. Obrigada por ter estado connosco. Regressamos. Obrigado mais uma vez também. Programa. Também por esta oportunidade, e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam durante esta meia hora, mais ou menos. É verdade. Não é? Que um resto de bom fim de semana e que tudo vá correndo pelo melhor. Claro que sim, todos. Porque isto também só faz sentido sabendo que temos quem nos escute do lado de lá, e sabendo que as palavras que vamos dizendo por aqui dão esperança cada dia a estas pessoas. Saudamos então todas elas. Seu Padre, boas celebrações neste fim de semana. E até um próximo programa. Até uma próxima, Liliana. Ficamos por aqui no nosso programa das Palavras de Esperança desta semana. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.